Temos a pretensão de que já, quando se fala em cá, se fazem cá, se tocam, as pessoas em casa, ou no carro, ou nos ouçam, enfim, temos vantagem também via internet, chegamos hoje a todo o mundo, saibam que estamos a falar do destaque a uma banda nacional. E hoje, uma vez mais, o fazemos, como o vimos fazendo nos últimos 5 anos, isto ininterruptamente, uma banda por semana, o que nos leva a ter algumas repetições. E saúda-se a repetição desta semana, tendo em conta que em 2009, abril de 2009, falávamos na altura do último álbum, que já era o quarto, mas era o primeiro de que falávamos aqui, e Two Birds Blessing, de Old Jerusalem. O processo que é feito lá em cima no norte, e que, para aqueles que se possam recordar, era feita por Francisco Silva, que, enfim, de algum modo partilha o nome Old Jerusalem, sendo que ele é todo ele o mentor do grupo. E desassombradamente, era assim que eu dizia na altura, o Francisco Silva falávamos do porquê de Old Jerusalem ser apenas conhecido ainda em algumas praças, enfim, não ser um nome muito conhecido, e ele próprio dizia também que partia do facto de que ele investe pouco na divulgação, porque, enfim, há que pôr na mesa. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Falamos agora deste álbum homónimo, Old Jerusalem. Continua a ter esta noção de que ainda não é fácil viver da música? Tem, claro. Isso é uma coisa que, mesmo que eu quisesse esquecer, não há forma de o fazer, porque diariamente somos relembrados do facto. Quer dizer, fazer música, se quisermos dar-lhe alguma exposição, se quisermos dar-lhe algum relevo, se quisermos torná-la pública, dá bastante trabalho e a recompensa, pelo menos em termos financeiros, é muito, muito desproporcionada. Quer dizer, não tem comparação o que lá pomos com o retorno que dá. É muito difícil de viver da música exclusivamente, isso sim. tragic flame to our moth. Would pious light shine blissfully on his thin? Now lies bitter, now's made because of the man. Vamos então falar aqui daquilo que é o Pescadinha do Rabo na Boca. Não há meios para divulgação, não é? E ela também não vai acontecendo e estamos aqui num ciclo vicioso. Sim, a questão não é tanto os meios. A questão é esse investimento inicial. Há um investimento inicial que é muito forte e que não tem garantias absolutamente nenhuma. Uhum. Enfim, é uma questão de cada um, cada artista ponderar se está disposto a esse esforço inicial que implica um tempo em exclusivo, dedicado, e a questão é que as pessoas normalmente pensam nisto na parte criativa, mas a parte criativa é só uma fase do processo, portanto é preciso disponibilizar tempo para investir fortemente em promoção, e isso é uma atividade que nunca acaba, quer dizer, e que tem muitos detalhes que são complicados, que são difíceis de levar a cabo, exige muito tempo, exige uma dedicação quase exclusiva, sem nenhuma garantia de que aquilo alguma vez venha a ter o retorno financeiro. Exatamente. Ora, isso é complicado de fazer para qualquer pessoa. É preciso, ou há uma máquina montada, que é o que as editoras no fundo fazem, não é? As editoras grandes, para tornar isso possível e para chegar aos sítios onde é desejável estar, ou então é uma coisa que é bastante complicada de fazer, ou então se tem também uma dose de sorte, não é? Porque há sempre esse fator a ter em consideração, isto é mesmo assim. Este álbum surge, e como disseste há pouco, é o quinto álbum, surge agora pelo Coletivo Paz, portanto, a editora dos Peixe Avião. Sente-se, enfim, que é a melhor maneira de agora editar para Old Jerusalem? Sim, é melhor que está disponível neste momento, porque haverá sempre formas melhores de editar, é evidente, mas é preciso ter em conta o cenário real em que estamos. Ora, eu penso que para o caráter que eu quero incutir no projeto, ou seja, sem tentar fazer concessões comerciais em demasia, portanto, sem tentar mudar o caráter do projeto, as alternativas que tinha à disposição, a PAD realmente era a que melhor se ajustava a fazer aquele paralelo ou aquela quadratura do círculo, digamos assim, de promover bem, de ser fácil de lidar, de ter contacto próximo com as pessoas, ter algum trabalho e ter um background e experiência, porque a verdade é que eles têm alguma experiência nestas atividades que eu, em algumas fases do processo, não tenho. Portanto, acho que foi a que melhor conjugou esses fatores todos. E a verdade é que já o Coletivo Padre envolve várias pessoas, mas alguns dos membros eu já trabalho com eles na parte criativa há alguns anos e, portanto, há alguma proximidade e facilidade de trato. Isso ajuda bastante. Quando surgiu o PAD, logo a seguir este último álbum dos Peixe Avião, logo aí percebeu que havia uma simbiose de entendimento que permitisse, de facto, que o novo álbum do Old Jerusalem, curiosamente o homónimo, e embora sendo o quinto, teria uma edição por este coletivo. Também acontece uma coisa. Eu estava a par da ideia da PAD, antes do disco dos Peixe Avião sair, porque dois dos músicos dos Peixe Avião tocam em Old Jerusalem também. Exatamente. E, portanto, havia ali alguma informação que nós íamos partilhando, não é? Ainda sem nenhuma ideia de que a PAD viesse a trabalhar com Old Jerusalem, ou da parte de Old Jerusalem também a ideia de que a PAD poderia ser um veículo bom para fazer os discos e para agenciar os espetáculos e tal. Portanto, houve ali alguma... Não foi uma coisa que logo à partida, pelo menos da parte de Old Jerusalem, se fosse como uma solução, porque porque a Old Jerusalem estava a trabalhar com outra editora na altura, com outro agenciamento, portanto não fazia muito sentido. Agora, efetivamente, há um momento em que, quando fica mais ou menos evidente que não haveria interesse em continuar a relação com a editora anterior e que algumas contingências levaram que a empresa de agenciamento de Old Jerusalem, até à altura, tivesse de deixar de funcionar. Ora, quando há essa conjugação de fatores que parecia assim uma coisa um bocadinho negativa, mas a verdade é que aí surgiu a tal ideia comum de que a PAD e Old Jerusalem poderiam funcionar perfeitamente em conjunto e se calhar até com vantagens que não existiam nas outras relações, mas não foi logo evidente, mas tornou-se evidente pelas circunstâncias que era uma boa parceria. Sinergias no Norte. É, exatamente, sim. I don't care when you like me with your land. The home's calling and dark green, stuffy cold and damp. Cause even outside is heery, the world's stinking of charm. And I'm outdoors to airy, it's here that I'm warm. Cause the world without you here, but if you love me, darling, there's nothing I can fear. So do you remember the time we spent dreaming of the shore, holding each other in the sand? I wonder if we want more. And maybe we couldn't care when our love was in our hands. Though our cottage was too green, we both outside is heery, the world's stinking of charm. Not outdoors to airy, it's here that I'm warm. Cause the world is too tough without you here. But if you love me, darling, there's nothing I can fear. Curiosamente, e fomos aí para o norte, né? Teve muitas edições do Minho e não só, e ao lado, não só da PED, mas também de outros projetos ligados, sim, uns à Cobra Discos e outros não só. Acha que estão na moda? Eu acho que não. Pelo menos, vamos a ver. Há realmente essa sensação de movimento, o que é bom. E aqui no Norte, ainda há pouco estava em conversa com um outro. Um elemento de outro coletivo de agenciamento e de edição aqui do Norte, e há umas certas sinergias que se estão a aproveitar mesmo entre esses projetos que à partida são concorrentes. Mas há também uma consciência de que sem trabalho de parceria, porque cada um deles tem o seu próprio caráter, portanto é uma concorrência que para todos os efeitos não se anula mutuamente, há uma certa ideia de trabalho em conjunto com um fim comum que é bom e que tem dinamizado alguma coisa aqui o panorama a norte de criação musical e de edição musical e de agenciamento de espetáculos e tudo isso. Agora, em termos de, por exemplo, atenção dos mídia, cada um desses coletivos e editoras e bandas vai tendo a sua cota-parte de atenção, mas nunca se fala propriamente de um meio, digamos assim. Portanto, nesse aspecto, nessa ideia de que há uma movida a Norte que engloba assim num conjunto várias bandas e editoras e promotores e tudo isso, não sinto isso. Embora cada um dos projetos vá tendo a sua projeção, algumas mais, em alguns casos mais limitada, noutras mais com maior exposição, mas não como um coletivo, como um movimento regional, digamos assim, de sinergias musicais. Eu acho que também parte disso tem a ver com essas tendências que costumam acontecer mais a sul, por uma questão mesmo de geopolítica, digamos assim. A Lisboa, a zona zona à volta de Lisboa tem um bocadinho mais de peso em termos, e está mais próximo dos centros onde as coisas acontecem, não é? Dos centros de decisão, de algum tipo de visibilidade. Portanto, como um coletivo acho que não, não sinto essa mas realmente acontece. Tem havido um recrudescer dessa atividade editorial e de concertos, e portanto há assim uma certa vitalidade ultimamente. Letting our winds win us over in bath and bed. Cooling off our sleepy eyes, yearning for the moon. We're giving in, we'll later give it up. Shines over the summer spree that ends where we're allowed to be. We pack the small car and follow ruined streets to the outlying coast. Amelia waits us and we bring with us wine. Stand still, the leaves are lazily swaying. And each thought is measured, each mumbled word is carefully weighed. Our peak is never reached. We'll be this day. Jerusalém foi um projeto que, desde que falámos aqui, como disse, em abril de 2009, foi sendo referente por outras bandas. recordo-me aqui de que, o que disse sim, Bernardo Sassetti, os próprios Mandrágora, o que deu sempre aspecto que ia estando vivo. E as participações que ia tendo com essas bandas, a La Polaca, o Carlos Bica, etc., o Cúbico, sim. Não é? Quando é que sentiu que estava na altura de ter aqui e porquê que sentiu que fosse um álbum homónimo? Ora bom, isso terá sido a meio do processo de gravação. Eu, em termos de agenda, o que tenho tentado fazer é editar um álbum de 2 em 2 anos, mais ou menos. Pronto, mais, não há, sem nenhum motivo particular, mas só por uma questão de agenda e de manter, de alguma forma, as coisas mais ou menos regradas, para ter uma espécie de motivação para continuar a ir desenvolvendo o trabalho sem laxismos, digamos assim. O facto de ser um álbum homónimo, acho que terá sido, a meio do processo de gravação do disco, muito porque neste disco não há realmente participação de mais ninguém, ao contrário dos outros discos, que tinham convidados e tinham outros músicos a colaborar. Neste disco, a partir de uma certa altura, tornou-se quase explicitamente e expressamente, mais é esta a palavra, acordado entre mim e o produtor, que parecia que estava a encaminhar-se para ser um disco realmente a solo, sem mais ninguém, sem mais nenhuma participação. O que me parecia, assim, uma espécie de reduzir Old Jerusalem à última componente, ao último reduto, digamos assim, é um bocadinho voltar ao início do projeto, que era eu a gravar canções inicialmente em 4 pistas e depois em demos em estúdios, mas sem mais nenhuma participação, em que eu fazia tudo. E, portanto, parecia a partir de uma certa altura que realmente era essa espécie de retorno às raízes do Jerusalém, e que fazia, portanto, sentido assumir este disco como uma espécie de revisitar do início das raízes do projeto. E está aqui neste disco mais ou menos o que é a essência musical de Old Jerusalem, portanto, parecia assim uma boa altura, mais ainda conjugado com o facto de estar também a iniciar uma nova relação com o coletivo PAD e, portanto, ser uma espécie de início de reset, digamos assim, das coordenadas de Old Jerusalem. E, portanto, fez sentido, a partir dessa altura, mais ou menos a meio do processo de gravação, que o disco não tivesse um nome, não tivesse um título e que redirecionasse as pessoas para o que é uma espécie de revisitar do início. Faz uma década. Estamos aqui. É verdade, também. O projeto Old Jerusalem tem aqui, pronto, em 2011, os seus primeiros 10 anos. Significa que, tendo em conta este processo e o que falou já deste álbum, de que a partir de agora algo poderá ser diferente, ou seja, há aqui um marco que é ultrapassado. Ora bom, em termos concretos, não posso dizer que sim ou que não, quer dizer, eu posso dizer da parte, e mesmo em termos de expectativas, digamos, que eu tenho algumas expectativas de que este momento possa ser o início de alguma coisa nova, mas muito pela minha experiência pessoal, portanto, porque estou a começar a colaborar com a PAD, porque há perspectivas que ainda não foram exploradas e que irão ser exploradas. Há uma evolução natural da própria criação musical, não é? Sim, exatamente. Portanto, é uma coisa mais de mais pessoal do que propriamente. Quer dizer, não será certamente com este disco que vamos passar um determinado patamar de vendas em que estamos mais ou menos. Quer dizer, ninguém tem expectativas de que o disco venha a vender muito mais, ou que venha a ter muitos mais espetáculos, ou que se venha a conseguir, assim, logo à partida, ter uma internacionalização que se veja, digamos assim. Portanto, não há expectativas desmesuradas. Nesse aspecto, não é uma espécie de virar de página ou de salto qualitativa em relação ao trabalho que viemos a fazer. Temos expectativas de que o trabalho venha a gerar um bocadinho mais de atenção, mas na linha da evolução do projeto normal, portanto, nada de extraordinário. Agora, efetivamente, há algumas coisas que nunca tinham sido experimentadas e que estamos a experimentar com este disco, nomeadamente, por exemplo, o facto de ter distribuição na Alemanha e de realmente ele vai estar disponível lá, vamos ter relações públicas lá, portanto, a tratar da promoção do disco no local, vai haver provavelmente concertos lá, portanto, é uma coisa que estamos a experimentar agora, assim, com alguma solidez, mas os resultados não se esperam que sejam nada de extraordinário. Quer dizer, tudo isso é um processo que demora tempo, principalmente quando o fazemos nestas linhas que temos vindo a adotar, de produção independente e de alguma... Não sei, não queria dizer, é um caráter de alguma forma artesanal, a forma de fazer as coisas não envolve grandes budgets, não envolve grandes estruturas, portanto, demora tempo. E mais uma vez, sem garantias nenhumas, mas quer dizer, não, é um virar de página nesse aspecto de experimentar algumas coisas e de começar uma relação nova com pessoas com quem nunca tinha trabalhado neste ponto, mas não esperamos que se dê um salto qualitativo com o disco por isso. Quer dizer, temos expectativas racionais. Mas uma vez mais, fica com a sensação que o lançamento de cada disco novo seu leva a que as pessoas vão procurar aquilo que já fez atrás. Eu espero que sim. Eu tenho esperança. Isso é uma... Eu não sei se acontece e em que dose ou em que nível acontece. Não tenho elementos para poder ter a noção da dimensão desse fenómeno. Mas realmente qualquer artista espera que os passos sucessivos vão levando pessoas a explorar o que está para trás. E por isso nunca é trabalho perdido. Nessa perspectiva, nunca, mesmo que os resultados sejam maus num determinado disco, esse disco não morre naquele momento. Tem uma vida útil, digamos, de uns 6 meses naquele período inicial, mas ele está ali e em qualquer momento pode ser redescoberto ou descoberto por algumas pessoas. E, portanto, eu tenho esperança que isso aconteça, que cada passo no percurso que vá interessando algumas pessoas mais por ver o que está para trás, sim. Ainda mais quem é concentrado no som, ou seja, quem ouça eventualmente o April, o álbum que é de 2013, o álbum de estreia, e ouça este Old Jerusalem, percebe que há aqui uma linha de condução, quer dizer, seja o que haja aqui pelo meio, e temos de falar de mais três álbuns, mas há uma linha condutora. Aliás, curiosamente, ouvindo Old Jerusalem na rádio, aqui na Rádio Boa Nova, haverá muita gente que, mesmo que não digamos que é Old Jerusalem, que já o identifica. O que é bom, portanto, em termos sonoros. Sim, eu acho que sim, a verdade é essa, nós também nunca tentamos em nenhum disco dar saltos de estilos o percurso foi sempre bastante homogéneo e aquilo que nós tentamos melhorar ou aquilo que tentamos mudar nunca foi fazer uma mudança radical na estética do projeto, e provavelmente não vai ser. Eu não tenho muito interesse nisso, não gosto quando as coisas acontecem dessa forma. Raramente me interessa uma banda que faça saltos estilísticos muito, muito radicais, portanto não estou a ver a adotar essa via, a não ser em projetos paralelos, pronto, que normalmente envolvem até outras pessoas. Eu tenho interesse muito vasto em várias zonas ou vários espectros sonoros, mas isso reservo para outras coisas que não são necessariamente Old Jerusalem. Pode ser, lá está, o trabalho com o Kubica ou com os Mandrágora ou com o Carlos Vica, são artistas de áreas muito diversas que me interessam, e o trabalho com eles fez sentido naquela linha estilística que eles, mas eu dificilmente transporia isso para um disco do Old Jerusalem, porque acho que não faz muito sentido. O Old Jerusalem tem outro caráter, há uma certa homogeneidade no som, sim, e se se tornar um som distintivo, tanto melhor, tanto melhor. Dark, and on pathways come. nós temos aqui o Faz Desafios, como se provavelmente se recordará. E hoje vou acrescentar um outro. São três e hoje vai ser assim um quarto. E curiosamente, vamos começar por aquilo que é uma estreia em termos de desafio. Há dias falamos aqui com o You Can Twin Charlie Brown. De onde tem vários autores, entre nós, de que gostamos particularmente. Imagina que gostariam de criar aqui uma banda onde tivessem pessoas de vários quadrantes. Onde acha que poderia buscar outros músicos para criar uma banda paralela a Old Jerusalem, onde se sentisse bem? Ora bom, isso de bandas portuguesas há vários artistas, até de que há várias bandas que têm músicos que eu acho que gostava bastante de trabalhar. Assim, de repente, lembro-me de imediato de uma banda excelente com quem tenho a honra ainda por cima de partilhar agora também uma espécie de casa editorial dentro da PAD, que são os Dear Telephone. Há um baixista com quem gostaria de um dia de trabalhar era dos Mandrágora e está neste momento a trabalhar numa banda chamada Rakia, que também é interessante dentro do género de música mais com raízes tradicionais, mas de vanguarda. Enfim, há outras bandas. Os You Can't Win, Charlie Brown, por exemplo, têm músicos excelentes e fizeram um trabalho muito bom. Dentro da Pataca Discos há músicos também e bandas muito interessantes, como os Julie and the Carjackers. Tudo o que está à volta da Mariana Ricardo costuma ter um cunho assim muito distintivo e gostava muito que um dia desse para fazermos qualquer coisa em conjunto. Os Mint and the Brook Trout têm músicos excelentes e dentro do espectro do Old Jerusalem era excelente também trabalhar com eles. Enfim, há uma catrefada de bandas que podiam trabalhar com o Old Jerusalem e que davam um grande gosto aqui a toda a gente envolvida. Vamos então aqui aos desafios, esses sim já aqui conhecidos. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. E que lhe dizem, pode ter consigo duas bandas nacionais. Quem é que traria para um espetáculo aqui em Oliveira do Hospital? Neste momento, quem é que eu poderia levar? Ora, dentro daquilo que vinha, os Dear Telephone levaria com certeza. E embora ela não faça espetáculos, pelo menos em nome próprio, levaria a Mariana Ricardo. Agora o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional e querem que Old Jerusalem faça a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Epá, isto já é mais difícil. Portanto, assim, bandas com maior visibilidade, com mais atenção, com quem gostasse de trabalhar. Não estou a ver, não consigo agora de repente ver assim alguma banda com quem o Jerusalém pudesse partilhar um palco sem fazer. Quer dizer, há várias de quem gosto, mas não fazia sentido nenhum eu abrir para qualquer uma dessas bandas de maior visibilidade, porque os géneros normalmente não têm relação nenhuma. Há dois anos escolheu Leonardo Cohen. Ah, mas assim, se for assim umas coisas, envolver projetos internacionais, então aí já há mais margem de escolha. Ora, quem é que eu gostaria neste momento de... acho que gostava de fazer a primeira parte do Cass McCombs. Oh, good Christian songwriter. É tradicional, na escrita não há nada que eu possa apontar como uma coisa que seja assim completamente distintiva, uma coisa completamente à parte. Não, é na linha da escrita de canções tradicional, mas quando se ouve vê-se logo que não tem nada a ver com mais nada. Vamos ao novo desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que querem que Old Jerusalem participe nesse disco de tributo e com um tema. Uhum. De que tributo gostariam de participar, já agora que tema seria esse? Ora, podia ser uma coisa, aí vou por uma coisa um bocadinho mais pessoal e que dificilmente alguma vez se conceberia que acontecesse. Eu acho que uma banda portuguesa que devia ter tido muito mais atenção e só fez um disco que passou um bocadinho despercebido, mas que era um disco muito bom, chamam-se Sequoia, e havia de haver um tributo aos Sequoia e eu fazia uma versão de um tema chamado Fruit and Songs. So I'm walking through the street and I'm talking to my feet, saying sorry to myself. I'm alone, there's no one else, saying words but I don't speak. I don't speak. And I bump into a tree and I drown myself in rain, and still I hang my head down. Seems that I don't hear a sound, walking without destiny. Ora bem, temos aqui uma banda, enfim, que se confunde com o seu mentor, com o Francisco Silva, Old Jerusalem. Aliás, quem se recorda, provavelmente já não se recordarão, uma entrevista que já tem 2 anos, sabemos que Old Jerusalem vem de uma música do Bill Oldman, portanto, de onde tirou esta ideia. Uhum. E aí está, enfim, uma banda que já vai no seu 5º álbum. E isto leva-me a perguntar ainda, qual é a melhor montra para os Old Jerusalem? Como é que eles chegam ao público? Ora, é uma pergunta muito engraçada, porque por um lado envolve uma resposta que tem muitos detalhes, mas cada um desses detalhes acaba por redundar em pouca coisa. Quer dizer, na prática, o que tentamos fazer é que haja concertos, por um lado, O que tem sido, pelo menos, agora tem, por acaso, há perspectivas para se fazer mais, para ter mais atividade agora nos próximos tempos, mas 2009, 2010, por exemplo, foram períodos bastante maus para concertos do Old Jerusalem, também pela transição, porque houve um momento em que deixei de ter agenciamento externo, e a verdade é que eu não consigo fazer esse trabalho de contactos, de concertos, é difícil de levar a cabo, porque envolve um trabalho de agenda intrincado, apesar, mesmo a este nível, é preciso ter atenção a vários fatores e ter noção das datas e do tipo de acordos e tudo isso, mas basicamente é, tentamos que haja concertos para divulgar, tentamos que haja algumas colaborações no campo da promoção, por exemplo, isto que estamos a fazer, entrevistas e temas a passar na rádio, se possível, se elas tiverem interesse e gostarem dos temas e acharem que encaixa na estética da rádio. Portanto, estamos a tentar também que haja promoção em televisão com um vídeo que está a ser ultimado agora neste momento, mas basicamente é o que se tenta fazer, é a promoção tradicional, digamos assim. Agora, efetivamente, a promoção, mesmo a este nível, envolve uma data de contactos. Agora, efetivamente, há um problema, digamos assim, que é, nada disto nos assegura que chegamos às pessoas. Portanto, sim, que, não há uma que forma mágica, não é? Não, não, de forma nenhuma. Principalmente, podemos chegar, assim, transversalmente ou de passagem a muita gente, mas qual é o truque para que essas pessoas prestem atenção, para que realmente ouçam o que lhes estamos a apresentar, é extremamente difícil de saber. No caso do Jerusalém, nós tentamos que a comunicação, por exemplo, para este disco, o primeiro cartaz promocional que foi feito e que seguiu assim por internet, tinha a letra do single, da apresentação do álbum, porque um dos pontos que eu acho que pode interessar alguém e em que trabalhamos bastante e que nós achamos que é um traço distintivo do Old Jerusalem é precisamente a atenção às letras. E portanto, embora seja em inglês e embora saibamos que provavelmente não é um fator a que a maior parte das pessoas dê atenção no caso de Old Jerusalem, sentimos que se calhar há uma série de pessoas que poderiam ser tocadas, digamos assim, por esse elemento e que pode estar a passar ao lado, porque ter a atenção efetiva de alguém é bastante difícil de garantir. Não há forma de o fazer com toda a certeza. O que vamos é tentando que isso aconteça a tentar que haja comunicação correta, digamos assim, que a ideia do projeto seja transmitida quer nisto, nessas conversas, nas entrevistas, quer através dos meios de promoção normais, tradicionais, dos cartazes, dos concertos também, dos sítios onde vamos tocar, portanto, tentamos que isso seja coerente e que chegue às pessoas que nós vemos como potenciais interessados em Old Jerusalém, mas como é que na realidade isso vai resultar é uma incógnita, e é uma incógnita a cada momento. Portanto, não, embora se ganhe algum know-how de disco para disco, a verdade é que há sempre uma dose de incerteza e de aleatoriedade muito grande para se ter alguma segurança sobre isto vai chegar às pessoas ou não. Não sabemos. I just got a call from her saying she needed a ride. Likely to suffer with this all, what could I reply? It may or it may not happen, the odds are the same. So chance might as likely return her reproach or acclaim. She carefully aligned. watching her doubts. It may take a while to appease my will to freely speak out, but she's facing whatever fate holds this beauty. Falava da questão da escrita, dos temas em inglês, o que nos leva a perguntar, o que tínhamos aqui já em manga, era, já sentiu a tentação da escrita em português? Não para Old Jerusalem, lá está aquilo que estávamos a falar. Eu, por exemplo, com os Mandrágora, eu escrevi uma parte da letra de um tema que eles editaram, a letra é minha, e deu-me um grande gosto de fazer aquilo, portanto, eu não ponho de parte a escrita em português, e dá-me até bastante gozo quando se consegue fazer isso no contexto certo. Mas o contexto de Old Jerusalem não é para ter letras em português, não, na minha cabeça não faz muito sentido, portanto, isso não irá acontecer enquanto Old Jerusalem. O disco sai, portanto, esta semana, portanto, saiu a 19, vai estar no dia 24, portanto, daqui a dois dias, vai estar no sábado no Teatro Passos Manuel, já esteve no do Zé dos Bois. Há, de facto, como estava a falar, da questão de chegar às pessoas, portanto, de ser falado, de ser comentado. Sim, sim. No entanto, há aqui uma particularidade de que eu gosto bastante e não posso deixar passar, que é o interesse gráfico dos seus trabalhos. Sendo certo que quando se chega, enfim, a uma loja, está aqui a falar em nomes, uma loja onde são discos, uma das coisas que cativa, para além do nome, do quanto já vai à procura, é efetivamente a questão gráfica. Continua a ter essa preocupação? Sim, sim, sim. Isso é das coisas, para um disco, é um dos pontos fundamentais, sim. E fiquei bastante contente com o trabalho que foi desenvolvido pela Leonor Almeida para este disco. Acho que resultou muito bem, ficou bonito. E tentamos sempre que o objeto, embora seja uma batalha perdida à partida, não é? Porque neste momento com a preponderância que a internet tem e a forma como a maior parte das pessoas consome música, os discos acabam por ser, os CDs acabam por ser uma espécie de resíduo, não é? De margem. Já é quase uma margem da forma de consumo de música que as pessoas têm hoje em dia. Mas enquanto criadores ou enquanto produtores deste objeto, nós tentamos sempre é que a imagem seja interessante, não precisa de estar necessariamente relacionada, ou pelo menos não precisa de fazer alusão à música, tem de estar de alguma forma, tem de fazer sentido, não é? As duas coisas não podem estar em oposição, digamos assim, em termos estéticos, mas não tentamos que seja um reflexo direto do que é o conteúdo musical. O que tentamos é que, dentro dessa coerência estética, que seja um elemento extra de interesse, que traga algum valor ao objeto em si. E isso foi sempre uma espécie de linha condutora na Borland, na editora que fez os primeiros três discos de Old Jerusalem, e continuou depois, mesmo no trabalho com a Rastilha, embora de forma diferente, porque já tinha outros elementos visuais um bocadinho diferentes do que na Borland desenvolvemos. Agora voltou também a ser diferente com este trabalho com a PAD, mas sempre foi uma linha condutora do projeto, sim. Citing Augustine. I am lazy, I will take Este álbum, como disse há pouco, vai tentar ter uma produção de 2 em 2 anos. Significa que foi o criando desde a saída do álbum em 2009? Sim, sim, sim. Sim. Aliás, normalmente o trabalho para um disco seguinte começa até antes do disco atual, digamos assim, estar pronto. Eu, entretanto, já estou a trabalhar no... É isso que vamos perguntar. O que é que já está na gaveta? Há vários temas, estão em fase de demo, ainda não sabemos que tipo de disco é que vai ser feito, há algumas ideias a ser debatidas, provavelmente vai ser diferente deste, aliás, conto quase toda a certeza, vai ser diferente deste, se calhar até o processo de gravação vai ser diferente, vamos a ver se é possível, porque é uma questão também de agendas e de logística, digamos assim, mas já está a ser preparada, há umas, não sei, 25, 30 canções que poderão vir a ser incluídas no alinhamento do próximo disco. Uhum. Se entretanto também se vierem conjugar as circunstâncias para que ele exista. Quer dizer, há vários fatores que podem levar a impedimentos que podem surgir, não é? Nunca se sabe ao certo se vai haver dinheiro suficiente para fazer, se vai haver atenção suficiente, se vai fazer sentido, não é? Também a recepção desde que este disco possa vir a ter determinará, pelo menos em parte, o trabalho de um eventual próximo. Portanto, se sentirmos que não há interesse, que não há gente suficiente para que seja viável fazer uma edição nova, que as perspectivas dessa edição sejam muito más, ou digamos assim, que não tenham alguma viabilidade, mesmo em termos financeiros, quer dizer, não fará sentido fazer a edição, pelo menos de um disco, posso fazer de outra forma, mas se as coisas se mantiverem mais ou menos na linha, na trajetória que têm vindo a assumir, há alguma certeza de que, não sei se daqui a 2 anos, em princípio será, mas já está a ser mais ou menos preparado um novo trabalho. Vamos a ver se depois tem pernas para andar. Cá o esperamos, naturalmente. E já ficamos acordados. Só falta dizer o dia, mas já ficamos acordados para voltarmos a falar. Ok. Francisco, muito obrigado uma vez mais pela tua obrigado oportunidade. Obrigado. E, claro, temos muito gosto em que este Old Jerusalem vá aqui passando a boa nova, que é um disco que particularmente nos agrada. Um okay. abraço. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Deus então. Obrigado. On a third party, sudden pour out. Hurt and enraged, you soon found a way to excuse yourself. These people know me, they know you, and yet feel treat us with an open heart. We heard later on that proceeds standard routine would see us start off on the same foot. Then me trailing off with a yielding smile, a stubborn you fight your way through to the root of whichever matter it was that had you fuming deep and angrily against the beast humankind that abhors what is righteous in this. Mine half-hearted, yours in extreme.